Portal do Arrocha. Machuca, Trê! Vem, meu parceiro Leonardo Conceição. Me enganou todo esse tempo e jurando que era eu. Que voz abençoada, parceiro. Nunca vê, fui o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outro em um motel. E aí me fez perder o chão. Foi traição. Diz, coração de osso. Diz, quando o cachorro é dono, você não vale nada. E saia da minha casa. Saia da minha.